localmente, em Alverde Hospital. Portanto, houve algumas tentativas locais da parte do próprio Partido Socialista para que houvesse alguma dificuldade no controle dos votos, para tentar saber quem é que votava em quem. Acho que é uma coisa que hoje em dia as pessoas têm liberdade e o voto é secreto, a pessoa não deve ser ameaçada de nada, criar qualquer tipo de conflito. Aconteceram incidentes em relação às credenciais que eram inevitáveis, quando, portanto, a lei diz que as próprias credenciais são emitidas pelo mandatário. O Presidente da Câmara deu indicações à última hora para não as aceitar, e, portanto, foi feita a denúncia para a Comissão Nacional de Eleições, embora, portanto, não afete o resultado em si, que foi o seu Presidente da Câmara que nomeou as pessoas para estarem nas mesas, o que condiciona alguma maneira de nós conseguirmos saber como é que estão a decorrer as coisas, se está tudo bem. Tirando a exceção de uma ou duas freguesias, e vou salientar o Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Alverde Hospital e São Paulo de Gramados, que teve uma atitude democrática em ter chamado as pessoas que estavam nas últimas eleições dos vários partidos, portanto, em que havia uma participação mais ou menos dos partidos representativos do Conselho, em muitas freguesias não, houve escolhas a dedo de quem é que deveria estar nas mesas, o que depois condiciona, quer a nível de delegados, quer a nível das pessoas que estão na mesa, de haver um escrutínio nas próprias eleições.